Namastê, irmãos e irmãs, amigos e amigas ouvintes, simpatizantes e associados da loja esotérica virtual. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui na frequência digital da Esotérica FM, que é um trabalho artístico da loja esotérica virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. E, como sempre, iniciaremos esse programa fazendo a menção, pronunciando o mantra da vida una, trazendo as influências dos grandes mestres da fraternidade branca para esse trabalho, pois nós oferecemos esse canal de comunicação ao serviço dos grandes mestres, dos grandes hierofantes da humanidade. Então vamos nos tranquilizar, serenar o nosso corpo, a nossa emoção, apaziguando a nossa respiração. Vamos fechar os nossos olhos e procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. Mais amigos e amigas ouvintes, uma boa noite. Está se iniciando mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas aqui na Esotérica FM. E agora nós estamos fazendo uma série de programas de aulas que estão tratando do estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia através desse livro O Caibalion, que nós já demos uma ampla introdução no dia de ontem, falando inclusive sobre os autores desse livro, os chamados os três iniciados. E a partir de hoje nós vamos então começar a mergulhar nesses conhecimentos trazidos em 1908, quando veio à luz novamente esses preceitos, agora de uma forma pública, para que todos aqueles que assim o desejarem pudessem ter acesso a esse material. Então, o primeiro capítulo desse livro trata exatamente da filosofia hermética e começa com uma pequena frase que antecede ao texto, que diz o seguinte: os sábios da sabedoria... Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Uma frase do Caibalion. E diz o seguinte, prossegue o texto falando sobre a filosofia hermética. Do velho e antigo Egito saíram os preceitos fundamentais e esotéricos e ocultos que tão fortemente têm influenciado as filosofias de todas as raças, nações e povos, por vários milhares de anos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a China, o Japão, a Síria, a antiga Grécia e Roma e outros países antigos aproveitaram lautamente dos faustos conhecimentos que os hierofantes e mestres da terra de Ísis tão francamente ministravam aos que estavam preparados para participar da grande abundância de preceitos místicos e ocultos que as mentes superiores deste antigo país tinham continuamente condensado. No antigo Egito viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram ultrapassados e raras vezes foram igualados nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes. No Egito estava estabelecida a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos entraram os neófitos e mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espalharam por todas as partes da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-lo àqueles que estivessem preparados para recebê-lo. Todos os estudantes do culto conhecem a dívida que têm para com os veneráveis mestres deste antigo país, o Egito. Mas, entre esses grandes mestres do antigo Egito, existiu um que eles proclamavam como o Mestre dos Mestres. Este homem, se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito na mais remota antiguidade. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos, e apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria, muito pouco se sabe objetivamente sobre ele. A data da sua existência no Egito, na sua última encarnação nesse planeta, não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As melhores autoridades consideram-no como contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte de seu conhecimento místico do próprio Hermes. Depois de ter passado muitos anos da sua partida desse plano de existência, e a tradição afirma que ele viveu, Hermes Trismegisto, durante 300 anos, os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses, sob o nome de Thoth. Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram por muitos séculos a sua memória, denominando-o o mensageiro dos deuses e ajuntando-lhe como distintivo o seu antigo título, Trismegisto, que significa o três vezes grande, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto foi reverenciado, sendo este nome considerado como sinônimo de fonte da sabedoria. Ainda em nossos dias, empregamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado de tal maneira que nada escapa, e assim por diante. Razão pela qual os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos. Eles ignoravam aquele não lançar as pérolas aos porcos, como nos informa a escritura cristã, mas conservaram o preceito de dar leite às crianças e carne aos homens feitos, máximas que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usadas pelos egípcios muitos séculos antes da era cristã. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países e em todas as religiões. mas não pertencem a nenhuma seita religiosa em particular. Isto acontece por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. A sabedoria desta precaução é clara para todos os estudantes de história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degeneraram-se e perderam-se completamente, porque os seus instrutores tornaram-se sacerdotes e misturaram a teologia com a filosofia, vindo a ser, por consequência, o ocultismo da Índia e da Pérsia gradualmente perdido em meio à massa de religiões, superstições, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a antiga Grécia e Roma, e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e cristãos primitivos, que se perderam no tempo de Constantino e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia, fazendo assim a Igreja perder aquilo que era sua verdadeira essência e espírito, e andar às cegas durante vários séculos, antes de tomar o seu verdadeiro caminho, porque todos os bons observadores deste 20º século dizem que a Igreja está lutando para voltar aos seus antigos ensinamentos místicos. Apesar de tudo isto, sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a cuidadosamente e não deixando a sua luz se extinguir. E graças a esses firmes corações e intrépidas mentes, temos ainda conosco a verdade. Mas a maior parte desta não se acha nos livros. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, de iniciado a hierofante, dos lábios aos ouvidos. Ainda que esteja escrita em toda parte, foi propositalmente velada com termos de alquimia e astrologia, de modo que só os que possuem a chave podem a ler bem. Isto era necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que combatiam a doutrina secreta a ferro, fogo, pelourinho, forca e cruz. Ainda atualmente só encontramos alguns valiosos livros da filosofia hermética, apesar das numerosas referências feitas a ela nos vários livros escritos sobre diversas fases do ocultismo. Contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra e pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Repetindo, contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos primeiros tempos, existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitida de mestre a discípulo, a qual era conhecida sob o nome de Caibalion, cuja significação exata se perdeu durante vários séculos. Este ensinamento é, contudo, conhecido por vários homens, a quem foi transmitido dos lábios aos ouvidos desde muitos séculos. Esses preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento. Eram simplesmente uma coleção de máximas, preceitos e axiomas, não inteligíveis aos profanos, mas que eram prontamente entendidos pelos estudantes, e além disso eram depois explicados e ampliados pelos iniciados hermetistas aos seus neófitos. Esses preceitos constituíam realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais, em vez de no domínio dos elementos materiais, na transmutação das vibrações mentais em outras, em vez de na mudança de uma espécie de metal em outro. As lendas da pedra filosofal, que transformava qualquer metal em ouro, eram alegorias da filosofia hermética, perfeitamente entendidas por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Neste livro, cuja primeira leção é esta, convidamos os estudantes a examinar os preceitos herméticos, tal como são expostos no Caibalion, e explicados por nós, humildes estudantes desses preceitos, que apesar de termos o título de iniciados, somos simples estudantes aos pés de Hermes, o verdadeiro mestre. Nós lhes oferecemos muitos aos axiomas, máximas e preceitos do Caibalion, acompanhados de explicações e comentários, que cremos servir para tornar os seus preceitos mais compreensíveis ao estudante moderno, principalmente porque o texto original é velado de propósito com termos obscuros. As máximas, os axiomas e preceitos originais do Caibalion são impressos em tipo diferente nesta obra. Esperamos que os estudantes a quem oferecemos esta obra possam tirar muito proveito do estudo das suas páginas, como tiraram outros que passaram antes pelo caminho do adeptado, nos séculos decorridos, desde o tempo de Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, o três vezes grande. E diz o Caibalion, abre aspas, em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher com sabedoria. Fecha aspas. De modo que, de acordo com o indicado, só dará atenção a este livro aquele que tiver uma preparação especial para receber os preceitos que ele transmite. E reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também este livro lhe aparecerá. Esta é a lei, o princípio hermético da causa e efeito, no seu aspecto de lei de atração, levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do discípulo. Assim são os átomos. E aqui termina, meus amigos e amigas ouvintes, esse pequeno capítulo, o primeiro capítulo do livro O Caibalion, é a filosofia hermética. E realmente vocês podem sentir o peso, né, e a seriedade desse estudo que realmente nós estamos trazendo para vocês, para que haja realmente a consecução daquilo que foi dito aqui no final dessa frase. Porque realmente o ensinamento não vem enquanto o discípulo não esteja preparado. E nós estivemos aqui nos últimos 2 anos justamente preparando um canal para a recepção dessas instruções. Muitas pessoas acorreram aqui a esse trabalho que nós temos nessa rádio, que toca principalmente música durante todo o dia, mas ele foi preparado com objetivos maiores, meus amigos. Muito antes que esta rádio fosse aberta, já havia essa planificação de que nós deveríamos aproveitar as facilidades tecnológicas da nossa era justamente para transmitir esses conhecimentos e essas instruções. Então, meus amigos e minhas amigas, se julguem realmente preparados, porque é o momento de nós ouvirmos essas instruções, pois é chegada realmente a era de Aquário. E como nós dissemos naquele primeiro programa, no dia 9/9/2009, no dia 9 do mês passado, nós dissemos aqui que a nova era se iniciou exatamente no mês de setembro de 1969, não por acaso, o outro ano terminado em 9, em setembro, ou seja, no mês 9 de 1969, teve início o funcionamento desse instrumento que nós estamos utilizando aqui, meus amigos, que é exatamente a internet. A internet, ela é a prova cabal de que a era de Aquário se instalou, porque Aquário é aquele, dentro do seu simbolismo, é aquele que vem distribuir as águas, aquele, o aguadeiro que vem limpar as imundícies do passado, como nós vemos nos trabalhos de Hércules e no seu simbolismo, mas também é a difusão ampla e irrestrita dos conhecimentos, meus amigos. Porque conhecimento é poder. Conhecimento é aquilo que libera o nosso caminho para o nosso progresso. E vejam bem, isso não infringe as regras do ocultismo, as regras esotéricas, porque a experiência mística, a experiência direta com a espiritualidade, ainda permanece intacta, ainda permanece algo que é intransferível, que é peculiar a cada indivíduo. Então, o que nós transmitimos aqui, o que esse livro transmitiu quando ele foi primeiramente editado em 1908, o Caibalion, são as informações que podem estruturar a nossa mente para melhor compreender o universo, para melhor compreender o ser humano e para que nós possamos caminhar dentro de um caminho de autoconhecimento, um caminho de engrandecimento. E isso era muito bem feito na época do Egito, meus amigos, porque o Egito foi fundado diretamente pelos veneráveis mestres do Antigo Egito, e aqueles que se dedicam à egiptologia sabem que a história do Egito é o contrário de todas as outras civilizações. Aparentemente, o Egito começou num esplendor e foi decaindo com o passar do tempo, foi perdendo a graciosidade da sua arte, da sua escrita, e todos os seus preceitos também foram decaindo, até que finalmente os sacerdotes egípcios todos caíram na magia negra, como infelizmente é o decaimento normal de todas as coisas, porque tudo que sobe desce, né? Esse não é um preceito hermético, mas lamentavelmente a civilização egípcia também decaiu. Mas todos que investigam o Egito não encontram uma época em que aquela cultura fosse primeiro se erguendo até chegar a um ápice. Muito pelo contrário, quanto mais se estuda do Egito, se percebe como nas suas pristinas eras tudo era mais sofisticado, todas as suas artes eram mais bem trabalhadas, as obras eram mais bem estruturadas, a linguagem era mais refinada e foi decaindo com o passar do tempo. Mas como nós dissemos ontem aqui no primeiro programa, daqui do Lux Esotérica, que está investigando o Caibalion, que é a síntese da filosofia hermética, Hermes Trismegisto viveu há cerca de 50 mil anos antes da nossa era, meus amigos. É muito tempo realmente, e essas assertivas de que ele seria contemporâneo de Abraão ou de outros personagens que são mencionados na Bíblia, na verdade não passa também de alegoria, não é mais do que um wishful thinking dos hebreus, que realmente pelo menos tem a responsabilidade e o juízo de dizer que eles aprenderam a sabedoria com os egípcios, como nós lemos também de Moisés, né? O Velho Testamento menciona que Moisés foi iniciado, ou ele foi instruído na sabedoria dos egípcios. Procurem isso nas suas Bíblias que vocês vão encontrar. Quer dizer, os egípcios não eram simplesmente escravocratas, cruéis e pagãos, como muitos cristãos hoje é só em entender. Na verdade, o Egito tinha um conhecimento da espiritualidade, um conhecimento do universo, que nós não temos noção da magnitude do que é realmente uma civilização que vive ancorada, baseada, fundamentada, alicerçada nos preceitos da espiritualidade, meus amigos. Isso é uma coisa fantástica, e essas questões que realmente que desmerecem o Egito, porque ele passou por toda uma decadência também, né? A visão que se tenta passar do Egito, que eles escravizaram o povo judeu, que os judeus eram, os hebreus eram chicoteados, levavam chibatadas o dia inteiro e ficavam puxando pedras para lá e para cá, e que finalmente Moisés libertou o povo hebreu com a ajuda de Deus e das pragas que se abateram sobre o Egito. E isso realmente é toda uma fantasia, né, que se fez ali para tentar encobrir a verdadeira realidade. A realidade é que a sabedoria sempre esteve com os egípcios, e ali foram beber hindus, foram beber persas, caldeus, povos da África, povos da Europa, né, os gregos, os romanos, todos esses povos, né, os grandes filósofos da Grécia estiveram ali bebendo dessa fonte, desse manancial. E o verdadeiro alicerce dessa grande cultura era a presença, era a atuação de grandes mestres da fraternidade branca, que constituíam realmente uma muralha de sabedoria praticamente invencível, né? Porque chegaram a estar encarnados no Egito naquela época cerca de 200 mestres da fraternidade branca. E aí eu não estou falando de discípulos, mas sim de mestres completamente realizados, pessoas que não teriam mais nada que fazer nesse planeta a não ser o que eles estavam fazendo lá, que era realmente acelerar o progresso da humanidade através da disseminação desses conhecimentos e da preparação desses discípulos, dessas pessoas que ali ocorreram, para que no futuro esses discípulos também se transformassem em mestres, também se transformassem em hierofantes, e ali realmente fizessem o trabalho maravilhoso em cada um dos países. Daí que depois nós tivemos o trabalho esotérico na Grécia, tivemos em Roma, os hindus também desenvolveram todo o seu sistema. Podemos ver essa sabedoria egípcia que foi irradiada para a Caldeia, para a Síria e todos esses povos, inclusive, né, o povo hebreu, que hoje em dia, né, tem o mesmo problema dos cristãos, que acham que são os únicos contenedores, né, os únicos que foram agraciados com a sabedoria divina, aquilo que é chamado aqui no Caibalion de a doutrina secreta. A doutrina secreta dos mestres, que também está vindo à luz nesses novos tempos, meus amigos. Se vocês querem saber qual é o nome da doutrina secreta dos mestres, ela se chama teosofia. Teosofia, ou a sabedoria divina, é a grande tradição de conhecimento que os mestres da fraternidade branca mantinham, só que eles sempre trabalharam de uma maneira que essa sabedoria divina não se transformasse em uma seita, em um secto, em uma igreja, porque isso, na verdade, amarra, isso limita a expansão desses conhecimentos para que eles cheguem exatamente às pessoas que necessitam, porque, na verdade, toda a humanidade precisa desse conhecimento. Nós não podemos continuar nos arrastando, vivendo como os homens praticamente das cavernas viviam, ou seja, fixando a nossa consciência no mundo material. Mas no segundo bloco nós vamos continuar comentando sobre Hermes Trismegisto, vamos falar mais sobre o Egito, para que realmente fique clara essa natureza do hermetismo, a necessidade do sigilo, tudo isso que envolve o verdadeiro preceito esotérico, o preceito oculto. Mas é chegada a hora de nós fazermos um intervalo, meus amigos. Vocês vão ficar com um convite para se associarem aqui na loja esotérica virtual, para que vocês possam nos auxiliar a manter esse canal de luz aqui aberto. E também informamos aos nossos ouvintes, aos amigos e amigas que nos acompanham e que apreciam profundamente aqui o trabalho que nós estamos levando adiante, que vocês agora podem adquirir aí no nosso site o primeiro CD-ROM com gravações dos nossos programas, o primeiro CD-ROM com a série de programas sobre o lado oculto das coisas. Cliquem aí no playlist, aí no menu da rádio ou em programas, vocês vão ver aí a divulgação do CD-ROM Lux Esotérica, série O Lado Oculto das Coisas, que vocês podem adquirir no nosso site, para que vocês ouçam no formato MP3, no som do carro de vocês, ou no seu computador, ou no seu tocador de MP3, para continuar se aprofundando e estudando aqui conosco. Agradecemos a audiência, o prestígio de todos que estão nos acompanhando hoje ao vivo, e também de você que está nos ouvindo através das gravações que estão presentes aqui no site da Loja Esotérica Virtual e no site da Rádio Esotérica FM. Daqui a pouco retornamos, amigos ouvintes. Fiquem agora com a mensagem da Loja Esotérica Virtual. Daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo. Estamos de volta, amigos e amigas ouvintes, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual e os visitantes, nossos ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM. Aqui o programa Lux Esotérica vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas aqui na Esotérica FM, trazendo para vocês estudos comentados de ocultismo, de esoterismo, de teosofia e aspectos da espiritualidade humana. Mas continuando aqui os nossos comentários sobre a filosofia hermética, ou seja, desde o advento de Hermes Trismegisto, que na verdade foi a encarnação do grande instrutor do mundo, aquele que nós chamamos do Cristo, dentre a civilização egípcia, meus amigos e minhas amigas. Aquilo que Jesus Cristo é para a nossa era, para os nossos tempos, ou foi há 50 mil anos atrás, quando se encarnou na Terra esse grande mestre que foi Hermes Trismegisto, ou o deus Tote egípcio. Porque a sua influência é tão grande que só realmente um grande instrutor dessa magnitude poderia ter disseminado certos conhecimentos para que se chegasse ao ponto disso se propagar ao longo do tempo até chegar à nossa época. E esse grande poder que os egípcios mantinham realmente tinha como base não só esse grande impulso da presença do instrutor do mundo dentro da civilização egípcia, a encarnação do Cristo entre os egípcios, que foi exatamente corporificado em Hermes, mas também a presença de inúmeros mestres. E eu vou citar aqui para vocês, em primeira mão, um texto de um dos mestres da Fraternidade Branca, da seção egípcia, conhecido como o Mestre P, na literatura inicial da Sociedade Teosófica, se falava do chamado Mestre P, que se transformou depois no Mestre de Geoffrey Hodgson. E no seu diário, Geoffrey Hodgson publicou várias passagens e comunicações desse mestre. O Mestre que na verdade era o mestre Polidorus Isurenus, da fraternidade egípcia de Luxor, né? A verdadeira, né? Não a falsa, porque há várias falsas por aí. Mas esse braço da fraternidade branca realmente ainda tem atividade, se bem que muito menor do que naquela época, né? do auge do Egito. Mas o mestre Polidorus mandou uma comunicação para o seu discípulo Geoffrey Hodgson, falando exatamente do poder do Egito, quando ele mencionou aqui nesse texto o seguinte. Aí o mestre falando: aproveitem esse momento grandioso de vocês ouvirem em primeira mão essa passagem. O trono dos faraós foi um dos estágios na senda do adeptado, galgado por muitos mestres. Ele deu acesso aos mistérios e oportunidades ímpares para o desenvolvimento da sabedoria e aquisição de faculdades através da experiência. Foi um privilégio e oportunidade inigualável e marcou o ponto de mutação para muitas almas. A realeza e a aristocracia egípcias foram assim utilizadas pelas autoridades da fraternidade branca, para impulsionar os indivíduos. As escolas de mistério e treinamento estavam completamente disponíveis. Adeptos e altos iniciados estiveram permanentemente encarnados no Egito por milhares de anos. E todo o grande trabalho de treinamento, iniciação, passagem, elevação e aperfeiçoamento ocorreram sem interrupção por todo aquele período. Foi uma das maiores épocas do planeta e, devido a seu valor, foi mantido por tão longo tempo. E aí vem a profecia do mestre Polidorus, ou o lançamento de um projeto que eu creio que vocês vão ficar muito interessados. Período semelhante está para se iniciar logo quando o mundo se acalmar das guerras, se e quando o mundo estabelecer uma corte mundial. A fundação de toda essa movimentação esotérica e a edição dos primeiros livros esotéricos e ocultistas foi o primeiro passo nesse sentido. Ou seja, meus amigos, o que esses mestres estão divisando com todos esses conhecimentos que estão vindo à tona é que um grande período como aquele do Grande Egito venha uma vez mais a se instalar sobre a face da Terra, com a presença pública dos grandes mestres e com as possibilidades de que uma vez mais sejam reinstaladas, né, as escolas de mistério. Isso aqui é realmente muito importante, porque mistério aí não é simplesmente algo oculto, algo que não se pode revelar, mas sim mistério é aquela experiência que se tem no silêncio, a experiência que se tem com a boca fechada, né? Então essa é a verdadeira experiência, a que leva as escolas de mistério, aquelas escolas que levam a pessoa a desenvolver o seu mundo interno, a se tornar um místico, um ocultista, um esoterista. Então nós estamos na iminência justamente de um novo período para que isso venha realmente a se reentronizar no planeta. Mas o que está faltando, né, é exatamente a erradicação de toda essa violência, de toda essa injustiça internacional. Porque vocês podem se perguntar, né? Se existe a reencarnação, aonde é que estão esses mestres do passado? Aonde é que estão esses iniciados? Por que que eles não se encarnam? E por que que eles não vêm aqui governar o planeta? E por que que nós estamos sendo governados justamente pelo oposto desses mestres, pelo oposto dos iniciados? Atualmente nós estamos sendo governados por pessoas que se caracterizam pela ganância, pela esperteza, pelo, né, por todo tipo de situação e de cultura humana que não é desejável, porque as pessoas querem poder político para se locupletar e não para trazer benefícios coletivos e muito menos benefícios espirituais, que é uma coisa que está muito além da compreensão desses políticos ou desses governantes. E não estou falando só do Brasil, mas de todo o planeta. Nós vemos que, com raríssimas exceções, e só confirmam a regra, que nós estamos sendo governados nesse planeta justamente pela escória da humanidade. E não estão no poder, não são os presidentes, governadores, prefeitos e mandatários, não são as pessoas mais sábias, não são as mais espiritualizadas, e nem tampouco são as mais éticas ou as mais avançadas dentro da expansão da consciência. Pelo contrário, nós estamos sendo governados por pessoas que não têm essas condições, para que eu não me envolva muito também nessa crítica. Mas por que que os sábios do passado não vêm e não se reencarnam e não reentronizam então esses conhecimentos, essa sabedoria? Porque, meus amigos, as condições vibratórias não são adequadas. E porque a violência, porque o medo, porque a guerra se transformaram em políticas de Estado, se transformou em metodologia de trabalho, né? E realmente não é possível que um grande mestre tenha que se reencarnar para tentar governar um grupo de pessoas que tira lucro da destruição, da violência, e sobrevive da guerra, da morte, da invasão de outros países, da colonização. Não há mestre espiritual que possa com isso, meus amigos. É uma verdadeira poluição energética que há. Ou seja, enquanto o planeta não se acalmar, enquanto não haja realmente isso que o mestre Polidoros colocou, uma corte internacional que possa realmente garantir um mínimo de justiça nas relações entre os países, entre os povos, para impedir que barbáries, que guerras tão atrozes continuem existindo, e que nações poderosas, né, belicamente continuem a ultrajar, a invadir e realmente vilipendiar outros países, então aí não existe condições para que haja esse retorno do poder do Egito, né? Porque esses mestres, eles estão trabalhando dentro de preceitos e de um planejamento de muito longo prazo, né? Os mestres realmente não estão limitados pelo tempo cronológico que nós estamos acostumados. Eles enxergam lá longe, estão, né, fazendo um trabalho realmente muito forte para que haja esse retorno. E a gente pode notar que o mercado editorial que trata do esoterismo, que traz essas informações e não estão presas por nenhuma igreja, por nenhum dogma, né, e vão trazendo novamente esses conhecimentos na humanidade, são exatamente os precursores dessa nova humanidade. Mas há coisas mais importantes aqui e que corroboram isso que nós estamos aqui falando a respeito disso. Vamos citar aqui uma outra passagem, advinda da fraternidade de Luxor, a fraternidade egípcia dos mestres da fraternidade branca, com relação aos mistérios, né? Que é a seguinte, e essa comunicação foi enviada a Geoffrey Hodgson, que era um discípulo direto do mestre Polidoros Isurento. Então citamos aqui uma passagem do mestre da fraternidade de Luxor. É verdade, como você declara, que estamos engajados no planejamento preliminar e no estabelecimento dos alicerces para o retorno dos mistérios, né? Ah, e aí vai uma dica, vai um aviso para os nossos amigos da maçonaria, porque o mestre da fraternidade egípcia disse o seguinte: a ordem maçônica é um dos passos vitais nessa direção. Portanto, o valor desses livros e de outros escritos similares. O aspecto vida precisa ser reforçado por toda a maçonaria, mesmo com quanto a perfeição no desempenho do ritual seja aceito como um ideal, mas não como o único. E aí o mestre dá uma instrução direta para os maçons. Ele diz o seguinte: assim, e ele, o mestre mandando essa comunicação para Geoffrey Hodgson, quando ele diz o seguinte: assim, em suas palestras de estudos e livros que falem sobre a maçonaria, acentue seu bem conhecido ideal de Kavana, que é uma palavra que não está aí nos dicionários comuns. Kavana, que é uma palavra mágica, repetindo seu pleno significado. Círculos de estudo são necessários na ordem maçônica, concomitantemente como fazemos. As necessidades cotidianas da maioria dos membros, da necessidade de restringir sua liberdade para engajarem-se no estudo e na meditação. De fato, o que agora se requer na maçonaria é um movimento interior dedicado ao estudo e à expansão da consciência rumo à compreensão do sempiterno ideal da unidade expresso enquanto generoso serviço amável e prestativo. Desta forma, o perigo pode ser evitado da ordem maçônica tornar-se, ou melhor, restringir-se a um cerimonial sem Kavana. Kavana, meus amigos, para aqueles de vocês que praticam rituais, quer sejam maçons, quer sejam Rosa Cruzes ou membros de outras ordens que têm rituais, Kavana é uma palavra que vem do hebraico, né? E é usada apenas dentro do contexto das escolas de mistério. Significa Kavana a realização do ritual, né? O pronunciamento, né? Das palavras e a execução dos atos ritualísticos com a plena intenção e conhecimento do que eles significam. Porque aqueles de vocês que participam de rituais sabem que o ritual tende a ser não só metódico, mas tende a ser automático. E as pessoas começam a fazê-lo, participam deles durante muitos anos, sem conhecer exatamente o que eles significam e qual é o real significado oculto que está por trás dele. Porque o ritual visa exatamente trazer para a matéria a representação de certas forças cósmicas, de certas forças sublimes, né? Então, o ideal de Kavana é pronunciar as palavras e executar os atos ritualísticos com a plena atenção e o pleno conhecimento do que eles significam, de forma que a maçonaria e outras ordens ritualísticas, né, não se restringam a um ritual automático, né? Mas o mais importante aqui dessa mensagem é que a maçonaria, ela está obviamente envolvida, porque a maçonaria nada mais é do que o ressurgimento de um método de trabalho no tempo que existia desde a época do Egito. É óbvio que a maçonaria de hoje não faz o mesmo ritual do que da época egípcia, né? Até porque nós temos aí o povo judaico no meio aí dessa história, que traduziu o simbolismo egípcio dentro do simbolismo hebraico, né, judaico. Então, o que chegou até nós foi a maçonaria egípcia traduzida pelos hebreus, né? Mas de qualquer forma, essas tradições maçônicas, Rosa Cruzes, e outras nada mais são do que métodos de trabalho egípcios, e poderíamos dizer que no seu sentido mais profundo são a própria religião egípcia, né? Principalmente pelo aspecto de fazer do trabalho, né, dentro do ritual, uma corporificação dos princípios e dos preceitos, e sempre trabalhando com a ideia de se fazer a caridade, de se praticar o amor na forma de trabalho, na forma de serviço, se aperfeiçoando através dos estudos e também da prática dos rituais, mas sempre também fazendo um trabalho para o mundo, fazendo caridade, fazendo trabalhos que realmente sejam úteis, não só para os maçons, não só para os Rosa Cruzes, mas também úteis para a coletividade, para a humanidade. Ou seja, usar os conhecimentos para trabalhar, para fazer o nosso tecido social se melhorar, realmente se erguer, e sempre emitindo, né, boas, né, vibrações para que isso volte a acontecer cada vez, né, mais fortemente, né? Então nós temos aí diante de nós, meus amigos, um futuro, né, muito grande, pois se nós sabemos também que desde o ano de 1400, essa é a época historicamente falando, entrou no planeta uma nova energia, que é a energia do sétimo raio, né? E o sétimo raio é ligado exatamente àquilo que antigamente era conhecido como o ritual, né? É o raio, a energia do ritualismo. Só que para aqueles que são praticantes de ritual, isso é uma coisa muito clara, mas a humanidade está traduzindo essa energia do sétimo raio, né, como com outras variantes e com outras influências, né? Porque nós vemos que quando entrou essa energia por volta de 1400, então o Ocidente captou essa energia dentro daquele renascimento que houve na ciência, nas artes, né? Uma nova maneira de pensar o mundo, distante um pouco daquela visão obscura que a igreja sempre, a igreja cristã e católica preconizava, mas houve uma tradução coletiva dessa energia que hoje em dia vai se transformando nos métodos de administração, que vai se transformando no método científico, na maneira organizada e moderna de se trabalhar, em substituição àqueles métodos antiquados, métodos, né, praticamente rurais e medievais, onde realmente havia muita injustiça, muita desorganização, pouco resultado. Nós vimos que a humanidade passava sempre perto de morrer de fome, morria muitas pessoas de doenças, porque não havia ciência, não havia medicina, não havia organização, não havia saneamento básico, não havia planejamento urbano e administração, planejamento, método, tecnologia. Tudo isso é sétimo raio, meus amigos, e é por isso que se diz que essa era é dominada pelo mestre, né? Pela cabeça na fraternidade branca do sétimo raio, que é aquele que ficou popularmente conhecido como o Conde de Saint-Germain, né? Que hoje em dia pintam aí o rosto dele de violeta para lá e para cá, mas que é um mestre que tem trabalhado principalmente no Ocidente para elevar o nível socioeconômico e cultural da humanidade, e não por acaso ele também esteve por trás do ressurgimento da maçonaria, da Rosa Cruz, esteve por trás das ideias da libertação dos Estados Unidos e da fundação de todas as colônias que depois se transformariam nos Estados Unidos. Depois a maçonaria, que trabalha obviamente sobre o sétimo raio, trabalhou pela libertação das colônias nas Américas, E então esse mestre, ele está ativamente trabalhando e não é realmente um mestre muito, acessível, como as pessoas acham que basta você vestir violeta e acender uma vela violeta que você vai estar falando com o Conde de Saint-Germain, meus amigos. Porque esse mestre é um dos mais poderosos mestres da Fraternidade Branca, porque antes de mais nada, ele atingiu desde a época da Atlântida uma realização pessoal muito grande, e ele só está com a humanidade porque ele é um mestre de compaixão e de sabedoria, e seus poderes intelectuais, seus poderes mentais são extraordinários. Por isso é que ele está por trás da fundação do Colégio dos Magos na Europa, e depois praticamente todos os grandes cientistas participaram desse colégio na Europa, e todos os grandes ocultistas da Europa dedicam as suas obras para o mestre europeu, que nada mais é do que o Conde de Saint-Germain. E realmente ele tem todo esse trabalho que está se corporificando pela administração, pela tecnologia, pela ciência, que traz benefícios direto para a humanidade, sem ter que passar por dogmas, sem ter que passar por donos da verdade, por pessoas que ficam atravessando os conhecimentos. Na era de Aquário, e o Saint-Germain já está em Aquário há muito tempo, já está no sétimo raio, desde 1400 da era cristã, ou seja, já está há 700 anos aí, praticamente não, 600 anos praticamente ativa essa energia, em substituição ao sexto raio, que era o raio das religiões devocionais, né? O sexto raio é o raio da devoção. Então o sétimo raio veio para substituir aquela visão devocional, aquela visão um pouco tacanha, né? Apesar que havia qualidades também no sexto raio, mas o sétimo raio está aí com tudo, meus amigos, e a filosofia hermética que nós vamos estudar aqui é a base fundamental disso tudo, porque são as melhores ideias que o Egito tinha dentro dessa manifestação do instrutor do mundo, essa manifestação do Cristo que se deu entre os egípcios na figura de Hermes Trismegisto, o três vezes grande, o famoso Deus Thoth. Então nós vamos encerrar esse programa de hoje muito felizes por estarmos aqui fazendo brilhar essas informações, transmitindo para vocês, amigos, informações que podem realmente ser transformadoras nas suas vidas e que nos trazem uma conexão com toda essa tradição esotérica que está por trás desse trabalho e de outros trabalhos ocultos que estão sendo realizados pelo mundo. Então agradecemos aí a grande audiência, esse pico de audiência durante a noite que nós temos, de vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência, e relembramos a vocês, vocês podem ouvir as gravações do programa Lux Esotérica aqui no site da Rádio Esotérica FM e também no site da Loja Esotérica Virtual. E agora vocês já podem adquirir conosco aqui no site da rádio e lá na página da Loja Esotérica Virtual o CD-ROM com as aulas, com os programas da série O Lado Oculto das Coisas. São 26 programas que nós fizemos aqui, verdadeiras aulas que esmiuçaram aí e comentaram os capítulos do livro de Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas. Se você quer nos ajudar, quer retribuir um pouco dessa energia que nós estamos mandando para vocês, adquiram aqui no nosso site a coleção Lux Esotérica, O Lado Oculto das Coisas, meus amigos. E vamos encerrar esse trabalho, muito agradecidos, pronunciando uma vez mais o mantra do ser interno, enviando para vocês muitas vibrações de progresso espiritual, meus amigos e amigas. simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual e visitantes ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM. Vamos serenar as nossas mentes, apaziguar as nossas emoções, respirando lenta e profundamente, fechando os olhos e sentindo aquela luz que brilha intensamente no centro dos nossos corações. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas. Encerramos mais esta oportunidade aqui de está indo ao ar o programa Lux Esotérica. Esperamos estar com vocês na próxima oportunidade. Nós estejamos aqui com muita paz, com muita saúde e com muita disposição para estudarmos juntos, continuar estudando aqui o Kybalion, o estudo da filosofia hermética que nós estamos levando ao ar. Até a próxima oportunidade, tenha uma boa noite, um bom descanso e retornaremos amanhã aqui com o programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas pela Rádio Esotérica FM, onde vocês encontram muito boa música e sabedoria para a sua alma, amigos e amigas ouvintes. Até a próxima no programa Lux Esotérica.